Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu não invisto meu dinheiro em bits. Aqui é o Marco Gomes, e Marco Gomes de novo não, esse Nerdcast eu vou pular. É verdade. Sempre tem. Aqui é o Cardoso e hoje vamos brincar de banco imobiliário. Aqui é o Caio Gomes e se você seca suas frutas secas em cima do grid de bitcoins, para, por favor. Hein? Caraca. Essa é muito interna. Aqui é o Azaghal e vou fazer minha própria moeda com jogos e prostitutas. É quase isso, né, cara? Ninguém perguntou qual é o nome da minha moeda. Qual vai ser? Bitcoin. Sim, nerds, nós vamos agora fazer um Nerdcast inteiro sobre um assunto que a gente já arranhou em outro Nerdcast. Vamos falar sobre as bitcoins e outras criptomoedas que estão cada vez mais mencionadas, cada vez mais valiosas, por assim dizer, né? É flutuante, né, a variação. Tem gente dizendo que é a economia do futuro, caralho, tá? Vamos entender o que é esse dinheiro virtual que não existe, mas que vale dinheiro mesmo, cara. Vamos entender isso depois do bem. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. Azaghal, essa semana nós vamos dar aqui um recado dos nossos queridos amigos da Editora Galera, que mais uma vez trazem mais um livro da série Assassin's Creed, rapaz. E esse, Azaghal? Olha aí. É o Assassin's Creed Bandeira Negra. Ó, oh, Black Flag. Black Flag. Black Flag. É o primeiro livro, porque a gente anunciou aqui vários outros livros da saga Assassin's Creed, que são escritos pelo Oliver Bolden. É, e esse é o primeiro livro que é lançado simultaneamente com o jogo. Ó. O Assassin's Creed 4 Black Flag. E simultaneamente nas livrarias o Assassin's Creed Bandeira Negra, que é justamente a história, a novelização inspirada nesse jogo do Assassin's Creed, no 4, que se passa na Era de Ouro da Pirataria, em 1715, que é a história do Edward Kenway, que é o pirata e corsário, e pai do Ethan Kenway e avô do Connor Kenway, que é o protagonista do Assassin's Creed 3. Ou seja, o protagonista do Assassin's Creed 4 é avô do protagonista do Assassin's Creed 3. Que, aliás, o Connor é protagonista do livro Assassin's Creed Renegado. Se você não sabe, tem também livro do cara. E o Assassin's Creed Bandeira Negra mistura aquela exploração naval com combates, aventuras e exploração dos mares caribenhos. Muito bom. Esse é o sexto volume da franquia de livros da Assassin's Creed. Parabéns pro Ubisoft, que já vendeu mais de 1 milhão de exemplares no Brasil da saga de livros de Assassin's Creed. Não é pra qualquer um. Parabéns, cara. Muito sucesso. Que não é à toa, já que a franquia Assassin's Creed Games já vendeu mais de 38 milhões de cópias. Parabéns. Tá de brincadeira, não. Link aí no post para você levar o seu Assassin's Creed Bandeira Negra. Muito bom. E Azaghal, ainda é Natal na Nerd Story e agora temos mais uma novidade! Caraca, é a novidade para todos governar. Se isso for possível. O que, que é a novidade? Lançamos finalmente, finalmente a caneca para o pavê de copo. Olha, é a caneca oficial do pavê de copo. Parece que não faz muito sentido, mas faz. Pavê de copo, mas nós fizemos uma caneca. Que é melhor comer a caneca que no copo. É, e é mais bonitinho botar a arte na caneca, né? Que maneira. E é comercial também. Então, você que é, faz parte da legião do pavê de copo, você que mandou insistentes e-mails sobre o pavê de copo, você que apresentou o Nerdcast para pessoas que não conheciam o programa e fizeram a nossa audiência aumentar. É que esse era o desafio. Vocês vão ter a caneca do pavê de copo. Excelente. Já está disponível na Nerd Store. Ela é muito maneira, branca, para contrastar com a cor sublime olha aí, do pavê de copo. Bem pensado. Por dentro, né, na parte interna, nós temos os ingredientes. E na parte externa, o modo de preparo. Olha que gênio. Que maneiro, muito maneiro. Ficou gênio, bonita. Gênio. Eu não gosto dessa porcaria, mas ficou bonita. Ah, não gosta? Não gosta, mas provou. Ah, não. Porque o Jovem Nerd está lá no Cozinha de Jack desta sexta-feira. Exato. Degustando essa iguaria única. Que nojo. Na caneca do pavê de copo. Então, nerd, você que faz parte da legião de adoradores do pavê de copo, uhum, você tem que ter essa caneca. Tem que ter. E você que ajudou, ou que quer ver o Jovem Nerd fazer cara de nojinho, assista o Cozinha de Jack dessa sexta-feira, especial pavê de copo. Além disso, a Nerd Story está trabalhando a todo vapor. Nós estamos vendendo canecas, camisas, livros, crônicas de Gunner, a um preço merreca, R$60, é o preço que era antes, não mudou nada, mas é um preço muito barato pro livro que ele é, capa dura, páginas cuchê, todo ilustrado. Blá, blá. Verdade, verdade. Então o Natal Jovem Nerd está a pleno vapor. Muito bom. Compre presentes para as pessoas, para os seus amigos, para os seus primos, seus namorados, seus amantes, seus pais. Façam o nosso Natal. Tudo lá na nerdstore.com.br. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para 23 minutos e meu salário é pago em bitcoins. Azaghal, muitos e-mails e muitas pessoas mandando aqui, como sempre, os pratos do Cozinha dos Nerds. Muito bom, muito obrigado a todos que fizeram e compartilharam. E eu queria agradecer aos nerds cacete de agulha que doaram sangue, Thiago Sanvi e seus alunos. Olha aí, que bonito. Olha aí. E Johanny Honda, muito obrigado por doarem sangue e salvarem vidas. Aliás, Azaghal, vou lembrar o que a gente falou no Nerd Office dessa semana, pra quem não viu, Azaghal. O Brasil tem 1,9% da sua população como doadora de sangue. O que é um cara que é doador de sangue? É o cara que doa sempre que pode. Ou seja, você tem um período que você pode, né, voltar a doar, né? Você doa sangue, aí seu sangue volta, se reconstitui durante alguns meses, aí você pode voltar a doar. 1,9%. Não é suficiente. É claro, a gente tá sempre... A gente toda semana aqui fala pra você doar sangue, não é à toa, porque todo mundo sempre precisa. Mas, olha só, um estudo do Ministério da Saúde apontou que, pro Brasil ser autossuficiente no quesito de sangue, o ideal é que 3% das pessoas realizassem essa ação regularmente. 3%, ou seja, só mais 1,1% de pessoas da população brasileira que a gente precisava doando sangue regularmente. Cara, é muito pouco. Porra. E é fácil chegar lá, é só você ter esse hábito. Doar sangue é uma coisa saudável. Saudável, não prejudica a sua saúde. Óbvio que você tem que seguir umas regras. Tem link aí no post pra você entender exatamente o que, que você tem que seguir pra você poder doar sangue. E lembrando, mais uma vez, muita gente não doa sangue porque não tem ninguém que conheça que está precisando de sangue. Porque normalmente vem assim. Às vezes alguém que você conhece precisa de sangue, aí pede, aí você pode doar em nome da pessoa, isso é verdade. Mas quando não tem ninguém que você conhece precisando de sangue, não quer dizer que não tem alguém que precisa. Sempre tem alguém precisando. Não é porque você não conhece a pessoa que ela não pode ser ajudada por você. Então, doe sangue regularmente, se transforme em um doador de sangue. Siga o exemplo desses nerds que toda semana aqui aparecem doando sangue, certo? Certo. E temos várias artes dos fãs excelentes essa semana. Não é impressionante. Nós temos a Ceia Nerd por Fábio Felício Júnior. Muito bom. Batalha Épica por Everton Ribeiro. Muito bom. Temos uma fotomontagem até levemente tosca, acho que ficou muito boa. É a Nuvem de Talco por Tarcísio Pureza. Essa foto é do Gaveta, que ele tirou a foto da Juju, que é a filha dele, que fez uma zona de talco. Ela fez nevar em casa. Fez nevar. E aí o Tarcísio fez o pavor, né? Ficou excelente. Ficou parece um filme de terror. Uma montagem. Temos o Natal Jovem Nerd por Alan Costa. Ficou foda. Muito legal. Inclusive, acho que vale ir pro rodapé. Temos Hobbit por Davis. Quase me chorar. Davis Gotham. Davis, é verdade. Ficou muito maneiro. Além disso, Azaghal, personalidade influente por Miguel Zupo. Olha aí. Que maneiro, o Bat que ele criou. É demais. E lembra aquele maluco que faz vários desenhos e recorta? E aí fica legal o desenho recortado? Zumbizinho, sim. Então, o cara fez o governador do Walking Dead. Uh-huh. Indiana Zombie. Olha aí que maneiro. O gordo dos Goonies. Muito bom. E o Jason. Ficou foda. Thiago Rossi, muito obrigado. Ficou, cara, animal. Além disso, nós temos a já corriqueira arte do cosplay por Leandro Marques de Almeida com o Sr. Cancer Jack Tucano. Excelente. Em várias versões medievais. Gustavo Ladeira, 22 anos, estudante de biologia, Aberdeen, Escócia. Olha, aí de longe. A gente já tá, né? Já estamos no primeiro mundo. Olá, Netson, grande fã, já escuto o Nerdcast há anos, mas esse é meu primeiro e-mail. Tenho dois comentários a respeito do Nerdcast 392 sobre a Guerra dos 100 Anos. O primeiro é sobre uma canelada a respeito do gesto em V com os dedos, que é uma ofensa terrível no Reino Unido. Isso não tem nenhuma relação comprovada com os arqueiros ingleses. Ó, oh, tem certeza? Ó, primeiro porque se usam três dedos pra puxar a corda do arco. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Bom, aí eu não sei. Não, senhor. Bom, ok. Quantos livros do Cornwell você leu? Mas ele mora na Escócia. Okay. E os arqueiros são ingleses? Okay. Não eram os ingleses que massacraram os escoceses? Bom, aí deixa eu continuar aqui. Segundo, porque não há nenhum registro de franceses cortando dedos de arqueiros durante a guerra. Eles simplesmente executavam qualquer soldado que não valesse um bom resgate ali mesmo no campo de batalha. Terceiro, porque o primeiro registro claro do uso do V como insulto é em um vídeo de 1901. Cara, porque antes você não tinha filmes. Tem isso. E essa história esfarrapada de insulto de arqueiros aparentemente começou numa corrente de e-mails em 1996. Para maiores informações, pergunta ao titio Google. Olha aí. O cara fez uma pesquisa na internet e veio cagar uma regra. Vai pra um punch wall aí, cara. Só pra constar, como eu não sabia disso quando eu cheguei aqui e tenho o hábito de falar com as mãos, toda vez que eu pedia duas coisas num restaurante, devia ter minha comida escrotizada a níveis astronômicos. Ah, ele pedia com os dois dedos V. O segundo comentário é mais de curiosidade mesmo. Há quem diga que a Joana Dark sofria de cisticercose, uma doença onde os cisticercos, larvas de Tânia Solium, que é a solitária, aqui é o Tânia Solium, se deslocam para órgãos e tecidos e ficam por lá. Quando esses cisticercos se alojam no cérebro, podem causar todo tipo de distúrbio, inclusive ataques maneiríssimos que deixavam os movimentos da biodanza no chinelo e alucinações sonoras e visuais. A história diz que após sua morte, Joana foi submetida a uma autópsia. Autópsia? Peraí, ela não foi queimada? Foi. Cara, o que esse cara tá falando? Revelou os... Carvão. Revelou que ela virou pó. Ela foi queimada, cara. Cérebro. Esse cara vai estudar no Google. Puta que pariu. Quem é que vai fazer autópsia na Idade Média no corpo carbonizado? Da infiel. É. Eu vou pegar aqui o corpo do demônio e vou. É isso mesmo que aconteceu. Tá esquisito. Você sabe que a gente já desdenhou de outras paradas, a gente se ferrou, né? Esse é um exemplo que pode acontecer. Se alguém vier aqui me provar que o arqueiro inglês não zoava nem com dois dedos. O cara falou que arqueiro atira com três dedos, eu nunca ouvi falar disso. Três dedos eu realmente também não. Talvez o 3D atire com três dedos. William Spengler. 37 anos, historiador, Gaspar, Santa Catarina. Olá, tudo bem? Já que o Tucano ressaltou não ser professor de história, me permitem, como professor da disciplina, dar meus pitacos? Claro. Não. Claro, porra. Claro, porra. Jovem Nerd comentou que a Guerra dos 100 Anos matou a cavalaria e o Dudu comentou que a pólvora seria a razão. Na verdade, a pólvora veio um pouco depois. Relembrando, a guerra na Idade Média contou com dois tipos muito contrastantes de combatentes, cavaleiros e camponeses. Certo. Cavaleiros eram saídos das elites feudais, treinados no combate montado em várias especialidades de armas. Além de origem nobre, um cavaleiro tinha que dedicar boa parte do seu tempo a treinamentos. Fora uma expressiva soma de dinheiro para manter um cavalo, armadura e os serviços de pelo menos dois pajens. Era caro, maluco. É verdade, tinha que pagar essa porra toda. A grande massa de combatentes, entretanto, era formada por camponeses arregimentados nos feudos. Suas armas, muitas vezes, instrumentos agrícolas, e sua participação numa campanha organizada não passava de 40 dias em um ano. O resultado foi o predomínio da cavalaria durante a Alta Idade Média. Caraca, o camponês que durava 40 dias uma campanha... Pô, era o William Wallace. Parabéns, cara. Essa supremacia, entretanto, seria alterada durante a Guerra dos 100 Anos, quando os ingleses, com um exército pequeno, porém disciplinado, e utilizando armas mais eficazes, o famosíssimo arco longo, que Sim. se atira com dois dedos... Bateriam seus inimigos franceses em confrontos como Crécy, eu acho que é assim que se fala, Crécy, Crécy, que o francês tem que ter o li, sacou? Sim. Crécy, e aí a pronúncia desse é dúbia. Agincourt. Mas dizem que é Azincourt. Azincourt. Que é a que a gente falou, que os caras que não eram nobres e tal, os arqueiros, e detonaram toda a cavalaria, todos os nobres franceses, e foi muito humilhante. Tem vários livros, tem um livro do Corlo sobre tudo isso aqui. Só pra... Claro. Tem a saga do Graal lá, do arqueiro, ele tem a batalha de Crécy, uh-huh. E tem o livro Azincourt. Sim, muito bom. E tem o livro 1365? É algum ano, 1300. Alguma coisa, Esse período também marca a ascensão do soldado comum no campo de batalha, como parte de exércitos maiores organizados por estados centralizados. Por fim, as armas de fogo e os canhões sepultaram de vez as cargas heróicas da cavalaria, bem como a inexpugnabilidade, parabéns pra mim por ter lido, e seus castelos. O JP mencionou que a França durante a guerra tinha muito mais gente que a Inglaterra. A França tinha uma população quase 4 vezes maior do que a Inglaterra e também era mais rica, mas não se encontrava tão unida e organizada enquanto nação. Sim. A Inglaterra, por sua vez, possuía uma monarquia mais forte e se deu melhor no início da guerra. Isso aí, muito bom. Parabéns, obrigado pelo e-mail, professor. Foi ótimo. Teve o respaldo do professor. Gabriel Vaz, 30 anos, designer, São Caetano do Sul, São Paulo. Parabéns pelo ótimo programa de Nerd, que as histórias são meus favoritos e esse foi um dos melhores. O que tenho a acrescentar sobre o tema, mais precisamente sobre a batalha de Agincourt, ou Azincourt, é o fato de que ela ficou ainda mais conhecida por ter sido uma das mais famosas peças de William Shakespeare, intitulada Henry V. Né? Tem um filme do Kenneth Branagh. Kenneth Branagh. Então a batalha ocorreu em 25 de outubro de 1415, o dia de São Crispim, mencionado por nós. Segundo a lenda, o Crispim, rei... Crispim é Cipriano? Hein? Eu tô perguntando se São Crispim é São Cipriano. Não sei, seriam mesmo? São? Não sei, esse negócio de traduzir nome é foda. Não, o nome dele é traduzido é São Crispim. Segundo a lenda, o Henrique V fez um sensacional discurso antes da batalha que foi representado e citado em inúmeros filmes. Inclusive, é daí que vem o nome da série Band of Brothers, com o discurso sendo citado no final por um dos veteranos. Aí ele colocou aqui um link pro discurso num filme de 1995. Será o filme do Kenneth Branagh? Band of Brothers. Ele fala do Band of Brothers, isso aí. Vamos ver. Só pra tirar minha dúvida. Estou mudando o cara de bunda. Aqui, é ele. Kenneth Branagh. Ok. Francesco Brugnera Teixeira. Teixeira, né? Que tava bom pra caralho. Francesco Brugnera. Aí veio um Teixeira. Tem um Teixeira, uma quebrada. Né? Não sei, às vezes o cara curte o Teixeira. É. Né? Mas eu assinaria só Francesco Brugnera. 23 anos, doutorando em física aplicada a biomoléculas, arqueiro amador e fanboy da Idade Média. 23 anos, doutorando? Parabéns. Porra, o Doug Houser. Parabéns, é. São Carlos, São Paulo. Eu conheço essa galera toda arte, ela, cara. É tudo a mesma patota. Olá, nerds. Gostaria de contribuir com algumas curiosidades sobre a batalha de Azincourt. Ele bota com Z, por exemplo. Uhum. Ele é arqueiro, ele podia tirar essa dúvida, né? Dos três dedos. Acho que são dois. Eu acho que o Cornel não ia errar. Como citado no Nerdcast, a batalha onde os franceses perderam vergonhosamente ocorreu no dia 25 de outubro de 1415, dia de São Crispim, que eu acho que é São Cipriano. Essa data cria uma ligação com o evento ocorrido no ano anterior, a tomada da cidade de Soissons, pelo exército francês. Nesse período, a cidade pertencia aos domínios do duque João de Borgonha, primo em primeiro grau do rei da França, mas que era aliado do rei inglês, Henrique V, Kenneth Branagh. Soissons era o último posto entre o exército francês e Flanders, vizinho de Homer Simpson, onde se encontrava o núcleo principal das forças borgonhesas. Tá claríssimo esse meio, né? Por isso, arqueiros ingleses foram contratados pelo duque para guarnecer a cidade. Uhum. Era notável o ódio que os franceses tinham pelos ingleses, principalmente por seus arqueiros. E não é difícil imaginar em qual nível de escrotidão os arqueiros ingleses capturados foram tratados após a queda da cidade. Olha aí. Isso seria até aceitável num contexto de guerra. Afinal, humilhar, mutilar e fazer coisas piores com seu inimigo mortal é algo minimamente justificável. Não, não é, mas tudo bem. Não, é. Ok. Na época. Na época não tem. Né, isso é, na época não tem. Na guerra não tem régua. É. Eu concordo. Eu discordo, mas concordo. Assim, eu acho errado, mas eu sei que é certo. Mas o exército francês não ficou satisfeito com o massacre dos ingleses e decidiu saquear, estuprar e dizimar o povo de Soissons. Meu Deus. Que, lembrando, era uma cidade francesa, habitada por cidadãos franceses. Caraca. A Europa inteira ficou chocada com a delicadeza dos franceses com seu próprio povo. Meu Deus. E São Crispim Cipriano, um dos padroeiros da cidade de Soissons, deve ter se revirado em seu túmulo e gritado, malditos franceses. Olha, então gerou uma angústia. E aí a batalha foi depois no dia de São Crispim. Isso. Vingando, né? A derrota vergonhosa das forças francesas em Azincourt foi tomada por muitas pessoas da época como uma vingança celestial. Olha aí. Arquitetada pelo santo padroeiro da cidade muito massacrada. Bom. Muito bom. Mesmo considerando que esse fato foi uma estranha coincidência, os franceses certamente pagaram seus pecados ao andar sobre a chuva de flechas na batalha de Azincourt. Uma flecha inglesa lançada à máxima distância possível iria percorrer o terreno em 8 segundos e chegaria no francês a 170 km por hora. Nossa! Mesmo muito bem protegido atrás de sua armadura de placas, tem armadura que segure isso, um nobre francês deve ter recebido cada flecha inglesa com pesar. Ai, boa redação. As armaduras de boa qualidade eram feitas para defletir a flecha e apenas as flechas que chegavam em cheio eram capazes de penetrar. Mesmo não perfurando, a energia que o francês e sua armadura deveriam absorver para parar a flecha por completo é a mesma que tentar matar no peito uma bola de bilhar de 300 gramas vindo na sua direção a uns 80 km por hora. Não era qualquer pessoa que conseguia lançar no ar esses pequenos pedaços da morte emplumada. Já que para retessar um arco longo inglês, usado em guerra, era necessário muita força. Imagina. O arco longo inglês era mais alto que uma pessoa. Puta merda. Isso vai de contra a concepção que muitos têm de os arqueiros medievais serem magros, ágeis e saltitantes. Uh-huh. E até surfistas de escudo. A força necessária para puxar a corda de um arco em sua extensão máxima, que é até a orelha, equivale a levantar um peso de aproximadamente 60 quilos até a orelha. Caraca. Aí, apenas com a ajuda de uma das mãos, a força das costas e braço e um pouco de inspiração divina. Que era só aqui, né, maluco? No ombro. Caraca, maluco. Né? Se ainda considerarmos que os arqueiros ingleses conseguiam atirar de 8 a 12 flechas por minuto, calcule o tamanho do sujeito capaz de realizar esse feito. Verdade, é verdade. Era um brutal. Calcule também a desproporcionalidade entre os braços dele, né? Sim, você provavelmente iria se encolher se um grupo de arqueiros entrasse na taverna a qual você bebia uma cerveja calma e tranquilamente. É interessante essa visão de que o arqueiro era um brutamontes, hein? Foda, né, cara? Uh-huh. Muito bom, Emílio. Muito bom. Acabou. É isso. É isso, gente. Bom, bom, estamos impressionados. A gente ficou atônito. Muito bom. Esse dinheiro virtual, cara, assim, a gente já conhece dinheiro virtual. Acho que é mais importante a gente rapidamente explicar o conceito de dinheiro. Muito ano passando. De dinheiro? Você é. Quer chegar e tão a longe? A moeda, assim? Né? A moeda. A moeda? Si. Todo mundo sabe que antigamente a moeda, né? Era valia o peso dela em ouro, certo? Por favor. Não valia o peso dela em ouro. Né? Valia ouro, era feita de ouro. De ouro do país. Não, que... as primeiras moedas. Ah, tá, de fato. Você tá indo pros fenícios. Eu vou longe. Puta que pariu. Eu vou longe. E aí, depois, com o tempo, a reserva de ouro daquele estado é representada com nota de papel, qualquer coisa nesse sentido. Então. Só que hoje em dia não é mais assim com papel moeda, certo? Porque, não, então, porque se a gente parar pra pensar, chega falando que dinheiro virtual é uma coisa tão intangível, né? Como é que eu posso confiar e tal? Assim, se você parar pra pensar, o papel moeda também é uma invenção jurídica, né? E também não é lastreado em ouro desde muitas décadas atrás. Mas é lastreado na confiança. Não, Não, e volta mais um pouco. Por que o ouro vale alguma coisa? É. É porque sim, né? Exatamente. É. Porque eu nego fala de ouro pra caralho, eu sou mais diamante. Sabia que diamante foi mais inventado do que ouro? Essa é um truque de marketing dos anos 30, mais ou menos. Uma joalheria inventou essa de que diamante tem que valer muita coisa. Porque até então o valor do diamante era mais industrial pra corte do que como joia mesmo. E aí eles inventaram essa. Mas ele não vale diamante pela dureza e pureza e tudo mais? Não é assim que é classificado? É difícil de achar, o caralho, tudo. Não é tão difícil assim de achar. Inclusive, diamante de sangue tem uma ótima teoria sobre o assunto, de que nego guarda os diamantes pra eles serem raros. Isso foi inventado na década de 30, 40, por uma joalheria. Inventaram esse lance de que diamante é super raro e inventaram essa tradição. Inventaram solitário. Você não pode inventar que é raro. Opa! Você pode inventar que é raro? Pode só inventar guardar. Que ele é valioso. Tudo bem, inventar que é raro não, mas pois, inventaram que ele é valioso, inventaram a tradição de dar o diamante solitário como um presente de noivado e inventaram o fato de que ele tem que ser 3 vezes o seu salário mensal, que é a tradição nos Estados Unidos. A gente aqui tá meio desacostumado com isso, mas na Europa e nos Estados Unidos o costume, que é o grande parte da indústria, né, o costume é esse. Você dá um diamante pra sua noiva, 3 vezes o seu salário mensal. Caralho! Isso, inventaram caralho! Ainda bem que você já casou, hein, Marco? Pô, ainda bem que no Brasil não tem isso. Você usou esse papo descarado todo só pra justificar não dar um diamante grande pra patroa? É porque o Marco Gomes ia dar uma bela de uma pedra, hein, maluco? Mas é engraçado porque o ouro, ele é um metal valioso, né, e tal, mas ele, se você analisar friamente, ele é um metal de merda, né? É um bom condutor. É, mas pra uma sociedade medieval, pra que serve essa porcaria? É bonito, ele é mole, gente. É porque é bonito. Porque não pega, porque é mole, né? É, então, mas imagina, pra uma sociedade pré-industrial, ele não servia pra nada, ele simplesmente era um valor porque ele era bonito mesmo, mas na prática, ele é o metal mais inútil que tem. Quer dizer que a economia é fútil, é isso que... Então vocês acabam de jogar fora a Mona Lisa, Van Gogh, toda a produção artística mundial, porque tecnicamente arte é inútil. Se não for inútil, nem é arte. Não, então, exatamente é isso que vai. Existe um valor psicológico no negócio que não tá nada relacionado ao valor prático dele. Então, o ouro tem um valor porque a gente quer que ele tenha ouro, da mesma maneira que a gente quer que o papel moeda tenha valor. O ouro tem esse valor porque as pessoas concordam que ele tem que ter esse valor, é isso. Como elas concordam, pagando o valor que ele tem. Eu dou muito mais valor ao couro do que ao ouro, por exemplo. Ao couro? É. Por quê? Porque, olha só, olha a dificuldade e o sofrimento que é você ter couro. Matar um animal... Tem que extrair o couro, tem que secar tratar. O couro, tratar pra ele ficar maneiro e ser uma parada boa. Porque o couro é um negócio bom, resistente, durável, bababá. Útil. Agora o ouro, ele tá ali, é só você escavar, mano. Não tá aí não, o ouro teve que estar dentro de uma fornalha de uma estrela, uma fusão nuclear e ser espalhada na supernova pela... É porque um bando, aquele bando de garimpeiro sem dente sabia disso mesmo. Mas assim, como o dinheiro, como o mercado de ações e tudo, é tudo um acordo entre as pessoas. O mercado vota com a carteira, comprando ou não, e faz o valor subir ou descer. É, qualquer coisa, na verdade, se você parar pra pensar, é meio assim, né? O alumínio tem um valor porque as pessoas querem pagar aquele valor. O diamante, o ouro, qualquer coisa que você vá pensar, o valor é basicamente que as pessoas combinaram que aquilo tem aquele valor. Se as pessoas não aceitassem esse valor, o valor mudava. Por exemplo, teve recentemente, o Brasil teve uma superprodução de milho e não tava conseguindo escoar pro mercado. Pegou um pau e tal, e aí tipo, parecia, eu vi no jornal lá, os silos lotados de milho saindo do silo, montanhas de milho do lado do silo, e o cacete era milho pra cacete, então não sei o quê. O que que a galera fez? Eu falei, porra, o milho vai ficar barato, vamos comprar milho agora que o mercado vai estar cheio de milho. O que que os produtores fazem? Venderam tudo pra Ioki. Eles seguram o milho, cara. Taca fogo em milho não é a melhor ideia, hein, Marco? Exato, cara. Vai ter um problemaço. Quer derrubar o teu cílio. Puta, isso é uma merda, cara. Eles seguram o milho, eles não vendem, porque se eles venderem vai ser muito barato. Então eles seguram o máximo que eles puderem pro mercado voltar a se abastecer, a ficar, entendeu, carente e tal. E o preço do milho não cai tanto, entendeu? Então, você vê, isso é um macete. Aí vem o Globo Repórter, fantástico, né? Fazer reportagem denúncia, que tem gente morrendo de fome. Morrendo de fome e tá lá o milho, eles estão segurando o milho. Exatamente, né? Estão jogando o milho fora. Não, mas jogar fora não. Aí vende, né? Porque aí jogar fora tu reduziu a zero. Não, às vezes o cara, dependendo de quando acho que é o negócio, ele joga fora. Eles jogam fora porque se eles não jogarem fora, eles estão vendendo. Então eles estão colocando milho barato no mercado. Uhum. Se eles jogam fora, eles criam uma escassez que eleva o preço. O problema do agricultor que faz isso é o mesmo problema do idiota que minera era Bitcoin em casa. Ele tá gastando mais para produzir do que o preço que ele consegue para vender. O idiota que tá minerando Bitcoin em casa e tá gastando mais energia do que ele ganha com a Bitcoin, ele só não reclama porque a mãe e o pai que pagam, ele não tem a preocupação do agricultor, que gasta R$1.000 por hectare para produzir o milho e vai vender por 900. Ah, mas vamos lá pro dinheiro virtual. Qualquer pessoa que já jogou um joguinho qualquer sabe que dinheiro virtual... Não tô falando de créditos no jogo, não. Tô falando de dinheiro virtual virando dinheiro de verdade. A gente já viu essas notícias. Lembra da chinesa que faturou $1 milhão no Second Life, né? Caralho, cara. Ela fazia apartamento, decoração do Second Life. E é tudo virtual e tal. Isso é a prova que o ser humano é um babaca. O ser humano é muito babaca mesmo, cara. Ela foi esperta. Ah, ok, sim. Descobriu um mercado ali. É, você também tem os mineradores de dinheiro do World of Warcraft, né? Que a gente até falou disso. Os chineses. Tem os chineses que ficam na prisão, que ficam minerando. É, eles fazem lá um pacote lá. Fica jogando até conseguir 10 mil gold, 20 mil gold, 100 mil gold. E depois eles botam pra vender isso num site de vendas. Vende por dinheiro de verdade, e aí quando o comprador, eles né, se encontram, né, marcam um encontro no World of Warcraft, no servidor tal, e o cara transfere todo o dinheiro pro outro maluco, né, então sabe isso... Sabe quem já fez isso no nosso círculo social? Quem? Olha só, não sei, acho que eu posso falar porque ele já contou isso publicamente. É. O nosso amigo Internei já vendeu armas. É isso aí. Já vendeu armas e itens mágicos de, não sei se era World of Warcraft ou era um outro jogo, como era o nome dos outros jogos que tinha aí uns Diablo, 3 anos atrás. Tinha isso. Ragnarok. Ah, o Internet era um viciadinho em Ragnarok. Era fodão em Ragnarok, ele vendeu as paradas dele por bastante dinheiro. Olha, não aí. Vou falar simples, olha aí. Eu acho que ele não falou isso publicamente, mas assim, foi um negócio interessante. Ele falou, não, agora eu não consigo, já chega, tô gastando tempo demais com essa coisa, vou vender. E aí vendeu e conseguiu bons resultados, eu diria. Imagina o quanto ele não conseguiu vendendo a espada das mil verdades. Mas tem outro amigo nosso, Nerdcaster, que também fazia isso, só que ele fazia, todo dia ele ia, minerava e vendia na bolsa de valores o jogo. Que isso? Quem? Como assim vocês estão sabendo mais do que eu? Um outro Nerdcaster físico, não vou dizer quem que é, mas um cara... Ué, não teve aquele cara no EVE Online, aquele mega RPG de MMORPG, sei lá, de combate espacial, o cara conseguiu perder uma nave de $11 mil. O canal tá valendo $11 mil. É, o cara conseguiu uma mega super nave fodástica, incrível, acionou lá o ARP dela, foi parar no meio de uma batalha, todo mundo resolveu atacar o cara. Claro, né? O vídeo é terrível, cara, é triste de ver no YouTube. Aquele monte de navezinha, piu, piu, piu, piu, piu, até o cara explodir. Explodiu a nave do cara, que ótimo. É, mas tem pior, teve uma amiga minha que chegou um dia toda feliz. Cardoso, você não sabe da melhor. Virei puta no Second Life. Quê? Falei, é sério, fulano? É sério? Eu vou, fico, dou papo com os caras, a gente faz uma sacanagem virtual e eu já tenho cento e tantos lindendolas. Agora quero ver se eu consigo converter isso. Aí eu abri o browser, pesquisei. Parabéns, você ficou dando atenção pra nerd punheteiro por $4. Puta que pariu. Excelente. Ela tinha uma aptidão, quem sabe onde ela está hoje em dia, né? Tinha sacanagem no Second Life? Jovem Nerd, ele vive numa bolha, é o menino da bolha. Eu sei, o Second Life... E é, Jovem Nerd, existe sacanagem na internet. Mas o dinheiro do game que vira dinheiro de verdade, ele é também aquele negócio, é um acordo entre duas pessoas, né, de que isso vale essa parada. Obviamente, se você coloca numa casa de leilão... É, na verdade, não é só entre duas pessoas, né, entre um grupo. Então, porque o cara que compra, ele acredita que vale aquele valor e que ele vai poder repassar depois, né? Não, sim. Isso, ele vai usar esse dinheiro pra fazer alguma coisa, seja em uma cafeteria, seja comprar uma espada mágica. No momento que ele bota num site de leilão, ele vai ter concorrentes que vão estar fazendo mais barato que ele, e aí isso define um mercado, o grupo decidindo o valor do dinheiro virtual. O Bitcoin é muito diferente disso? Não, no fundo, o conceito é esse. Tecnicamente, ele é diferente pelo modelo matemático que ele é feito, né? Ele não é centralizado, esse dinheiro do jogo aí, o dia que o jogo sair do ar, o dinheiro deixa de desaparecer. O dia que o cara lá, do dono do jogo, quiser acabar com a sua conta, ele acaba com a sua conta e você perdeu o seu dinheiro. Isso. Enfim, então, tecnicamente, é bem diferente, mas, lógico, a semelhança entre... É um valor que um grupo de pessoas acordou que tem um valor e... tudo bem, mas é tecnicamente bem diferente por conta da centralização. Uma entidade não pode acabar com seus bitcoins se você não quiser que ele acabe. Certo. E lógico que ele pode evaporar se todo mundo passar a achar que ele não tem valor nenhum. Qualquer moeda que teve uma superinflação, nunca uma superinflação é uma questão monetária, quer dizer, eles estão imprimindo dinheiro muito rápido. Sempre que você tem uma hiperinflação como teve no Brasil, é uma questão de crise de confiança. As pessoas deixam de acreditar que aquele dinheiro vai valer alguma coisa, por causa disso eles aumentam o preço, porque eles acham que no dia seguinte vai valer muito menos, e isso vai se auto-retroalimentando até que o dinheiro não vale mais nada. Uhum. Qualquer crise de hiperinflação que teve na história sempre foi uma crise de confiança. Nunca foi um problema de impressão de dinheiro muito rápido. Ou qualquer outro problema social, econômico e tal, né? É uma bola de neve mesmo que vai crescendo enquanto ela rola ladeira abaixo. Isso inclusive aconteceu recentemente com o dólar zimbabuiano lá, que chegou a trilhões. Chegou a trilhões. Comprar um você tinha que ir um carrinho de ferro. Você tá desprezando o dólar zimbabuiano. Tem que menosprezar, não vale nada. Você andava com um carrinho de mão pra comprar um chiclete? Pra um pão, exatamente. Os caras davam um carrinho de mão de dinheiro pra comprar um chiclete. Olha a pretensão, o cara mora no Zimbábue. A principal atividade econômica do país é tirar leite de formiga. E o cara chama a moeda dele, que é impressa, em folha de banana de dólar. Menos, cara. Peso, peteca. Alguma coisa real, assim. Começa real. Combate real, real zimbabuano. Pronto, começa por baixo. Começa por baixo. Não, dólar zimbabuano. Chama logo, porque não libra, então. Falando de uma outra moeda que perdeu o valor completamente, foi o marco alemão. No final do século XVIII, eu acho, sei lá. Que, enfim, perdeu completamente o valor, virou poeira, virou pó. E aí, você tá falando de uma moeda alemã, de uma moeda europeia. Tudo bem que eram outros tempos, lógico. Né? Não, mas aqui no Brasil, os cruzeiros, cruzados, novos, cruzados reais, todos eles foram questões de crise de confiança, que o papel ia perdendo dinheiro a uma velocidade impressionante. Se a gente não fizesse as trocas de cortar 3 zeros, o nosso papel também ia valer 0 em muito pouco tempo. Aquele corte de zeros era pra tentar segurar a parada, porque senão ia todo mundo com um carrinho de mão de dinheiro pra comprar. Exatamente, dólar zimbabiano. Exato. Meu primeiro salário de estagiário foi 23 milhões de alguma coisa. Uma pessoa com nome e CPF inventou o Bitcoin? CPF é coisa de brasileiro, né? Não, eu sei. Eu tô querendo dizer um modo de dizer. Uma pessoa física. Ela inventou, uma pessoa passaporte. Inventou o Bitcoin. Tem um inventor do Bitcoin? Pessoa com passaporte. Um passaporte. Documento internacional. Isso, tá bom. Vou pensar grande. Fica falando de CPF. Tem um inventor? Tem um pseudônimo que é o Satoshi Nakamoto, que hoje em dia sabe que ele pertenceu a um grupo de pessoas que foram eles que desenvolveram os algoritmos e lançaram o paper que deu origem ao Bitcoin. Ah, isso, então e foi... esse trabalho foi baseado num trabalho já descrito em 98 por um outro cara chamado Wei Dai, na lista de e-mail do Cypherpunks. Ou seja, é aqueles negócios que foi evoluindo, né? Então... E foi pegando a ideia do um, botando isso, coisa exatamente. E tal, e foi evoluindo. É, a ideia de criptomoeda foi primeiro descrita em 98 por esse Wei Dai nessa mailing list do Cypherpunks. Mas isso é um username também, né? É, sim, sim. É tipo sim. Neo, né? Sim, não tem sim, o cara. Wei Dai, é, exatamente. Morpheus. E aí em 98... É, exatamente. E aí em 98, esse cara publicou isso. 11 anos depois, em 2009, o Satoshi Nakamoto, ou o grupo Satoshi Nakamoto, mas eles só se identificavam como indivíduo, né? Uhum. O indivíduo Satoshi Nakamoto, seja ele um indivíduo só ou vários, publicou o paper que deu, que descrevia mais claramente o Bitcoin, que depois foi implementado, virou o que virou, mas ele saiu do projeto em 2010, sem dar muita explicação. Então ele é meio anônimo, assim. Enfim. Então, explica exatamente. Ele publicou explicando como é que faz o algoritmo e tal. O que é o Bitcoin, então? Ele é um cálculo matemático absurdo que você faz com um programa, é isso? O que é uma Bitcoin, é por caralho? Por que nem todo mundo pode fazer um Bitcoin facilmente, né? A maior dúvida, né? Não, então, o Bitcoin, ele é um sistema distribuído, né? Então, existe a rede de computadores, todos eles que têm que aceitar uma nova moeda para ela poder fazer parte do sistema. E para ele poder fazer parte do sistema, tem que se fazer uma conta bastante complicada, que demora muito tempo para se fazer, e de vez em quando, essa conta dá um resultado correto, e esse processo correto é que cria uma nova moeda. É meio abstrato mesmo o conceito, é bem técnico o que eles estão fazendo por trás, mas a ideia é mais ou menos essa. Peraí. Isso tu tá me remetendo a sempre, e tá me criando a falsa ideia de que existe uma instituição central que aceita essa conta. Não existe isso, né? Existe uma rede. A rede que aceita a nova moeda, não é um computador específico, é isso. Todos só... que fazem parte da rede que tem que aceitar. Isso. É, existe um cálculo, existe um software. Esse software, ele tem regras, e esse software com essas regras está distribuído em muitos computadores. Esses computadores só aceitam moeda que se encaixa nas regras. Porém, se alguém quiser atualizar este cálculo e fizer isso funcionar em muitos computadores, você vai ter uma segunda versão, por exemplo, como aconteceu com Litecoin. Litecoin parece Bitcoin, só que ele é um pouco mais rápido e tal, e é a mesma coisa. Ou seja, pegaram o algoritmo do Bitcoin, alteraram ele e convenceram um monte de computador que aquilo ali era válido e beleza, passou a ser válido por um grupo de pessoas. Hoje o grupo é menor, o grupo do Litecoin é menor do que o grupo do Bitcoin. Mas é mais ou menos isso. Posso tentar uma analogia? Por favor. Olha, por favor. Mais ou menos para dar uma ideia do que é o Bitcoin. Imagina que você baixa da internet um documento com um modelo para você imprimir dinheiro em casa. Só que isso demora muito tempo. Aí depois que você imprime aquele dinheiro, você tem que escanear aquela nota e mandar para todo mundo, para as pessoas validarem e dizerem, ok, essa nota vale. Uhum. E você só vai poder imprimir aquela nota. Todo mundo que tem aquele mesmo software que você tem. Ou seja, aquela nota é única e você não pode copiar aquela nota. Uhum. Porque o número de série vai ficar o mesmo e aí vai virar uma nota falsa. E aí cada vez que você usa essa nota na internet, digamos que eu quero comprar 2 quilos daquela droga azulzinha que vendiam no Robocop, no Robocop 3. Nuke? No 3? No 2? É, no 2. Desculpa. Eu quero comprar 2 quilos de Nuke. Aí eu pego uma nota dessas que eu imprimi, vou lá no cara do Nuke, falo, olha, eu quero 2 quilos, tá aqui uma nota de Bitcoin. E aí ele vai pegar aquela nota, vai soltar na internet e vai perguntar, essa nota é legal, essa nota é válida? E a rede vai responder, aí vale. Aí todo mundo vai pegar aquela nota e vai começar a fazer, cada um investigar um pedacinho da nota e vai dizer, ok, essa nota é legal. Em troca disso, todo mundo que investigou ganha um pedacinho da nota. É um feed por ter investigado aquilo, que é o feed de mineração. Ah, então existe isso. Você ganha uma comissão por ter verificado se as notas são verdadeiras. Esse é a mineração. E aí se a nota, se todo mundo, o Bitcoin trabalha em média com 6 autorizações, confirmações. Se ele recebe 6 confirmações de que a nota é verdadeira, o cara tira a arma da sua cabeça, te entrega o Nuke e fica com o Bitcoin pra ele. Entendi. Boa analogia, cara. Mas além dessa mineração que é validar um Bitcoin, eu tava ouvindo um podcast que o Marco Gomes me indicou, um amigo dele. Para com essa merda, não é? E o cara falou que a pessoa ganha comissão por ter feito essa mineração e validado a nota. Mas que existe a possibilidade dele ganhar bitcoins fazendo essa mineração. Sim, você ganha dinheiro validando a nota e ganha dinheiro imprimindo a nota. Então, como você cria, como você imprime? Porque parece que o número de bitcoins, ele é finito. Não é? Isso. Vai acabar em 2140. O quê? São 21 bilhões, não é isso? 21 milhões. Isso. Milhões. 21 milhões. Isso. É, 21 milhões de bitcoins. Isso. Um bitcoin aparece a cada 10 minutos, é isso? Isso. E a taxa se reduz pela metade a cada ano. Por isso que ele vai, em 2140, vai ser gerado o último bitcoin se a humanidade sobreviver até lá. Não, peraí, você tá dizendo que vai gerar porque é o número de combinações que esse código aguenta, é isso? Não, o código foi feito de maneira que cada vez mais fosse mais difícil minerar um novo Bitcoin. Ah, tá. O porquê isso? Porque ele tá, de certa maneira, mimicando recursos naturais. O ouro, é muito fácil conseguir a princípio. Se muita gente vai minerando cada vez, ele vai ficando mais difícil se minerar pro futuro. Dado que a Terra seja um universo, né, sem contar outros planetas e tal, o ouro na Terra é infinito. Uma vez que você minerasse todo o ouro, acabou, né? Sim. Então. Mas isso foi uma regra definida, assim? Foi definido. Eu quero que seja assim. Isso. Ele foi pra gerar escassez. Isso, pra gerar escassez e o negócio ter valor. Ele é finito, 21 milhões, mas ele é infinitamente divisível. Tipo, depois que tiver os 21 milhões, ele vai poder subir de valor o quanto for necessário, porque as frações dele são infinitas, entendeu? Sim, hoje, trabalha-se com 10 frações, sei lá, com 10 casos decimais ou com 8 casos decimais. Mas isso é uma questão, acredito eu, de software, porque o Bitcoin.org fala que o Bitcoin é infinitamente divisível. Sim, ou seja, você vai vendendo as frações, é que nem um split de mercado de ações, né? Isso, chega num tal valor que você, pum, você divide elas em dois pela metade do preço e aumenta o número de ações. Então, mas a minha dúvida aqui é a seguinte. O cara que quer ouro, ele, sei lá, contrata os trapalhões, eles vão na Serra Pelada e acham uma pepita de ouro, certo? Isso. Como o cara minera de fato e faz nascer um novo Bitcoin? É uma sequência única. Rodando um software que vai comer toneladas de kilowatts processando até gerar aquela combinação de números. Tem máquinas específicas baseadas em ter muitas placas de vídeo, tem hardware específico para gerar Bitcoin com mais eficiência e o número de Bitcoins, ele é fixo. Então você pode pôr todos os computadores do mundo processando que não vai fazer diferença. Só vai ficar mais difícil para todos os computadores minerarem. Se tiver só um computador minerando, um computador sozinho ia achar, entendeu? O número de máquinas na rede não faz diferença na velocidade de geração de Bitcoins. Os Bitcoins vão ser gerados sempre na mesma velocidade. Mas se você tem, vamos supor, você tem 100 máquinas individuais minerando. Uma delas vai achar a cada 10 minutos, certo? Não, o bloco é achado automaticamente pela rede. Pela rede? É a rede que gera o Bitcoin, não é a máquina específica, certo? Isso. Você pode imaginar que mais ou menos a cada 10 minutos, atualmente, uma pessoa é premiada e encontra um Bitcoin. Eu não lembro se a taxa, o valor é mais ou menos, se a taxa é essa mesmo, mas a ideia é que a cada 10 minutos, essa pessoa vai ser premiada e ela ganha um Bitcoin pelo trabalho de continuamente minerar aquelas coisas. Peraí, o trabalho da rede para manter o Bitcoin não é criar novos Bitcoins, mas sim validar o uso do Bitcoin no mercado. Validar os Bitcoins que estão em transação. Isso. Tem uma diferença entre o Bitcoin minerado do nada e o Bitcoin que é solto na rede pelo processo de validação. Então, eu acho que eu entendi o que o cara quer dizer. O que a gente precisa, a gente quem usa Bitcoin, os serial killers, essas coisas, os assassinos de aluguel... Marco Gomes, que agora compra. É bem suspeito isso pra falar, né? Pois é. A gente fez um Nerdcast sobre Deep Web. Aí a gente falou que quem usa essa porra era só a galera de pedofilia, vocês, drogas e assassino. Uhum. E aí o Marco Gomes logo depois se interessa em ter Bitcoins. Mas olha só. E mais suspeito ainda, a Microsoft tá aceitando Bitcoin. Puta, ei, caralho. Então, e a SpaceX, não é? A SpaceX ou é a outra lá que tá aceitando viagem? Ah, é a Virgin lá do... Virgin, desculpa. Virgin? Virgin. Virgin aceita viagem espacial paga com Bitcoin. Mas o mais importante não é que você descubra novas Bitcoins, é que você faça esse sistema de validação continuar funcionando constantemente. Sua máquina tem que estar disponível para isso, para validar aquele Bitcoin usado. E aí, de tempos em tempos, alguém que deixa sua máquina rodando, e ela ganha uma comissão. Mas o novo Bitcoin é tipo um bônus pro cara que está fazendo o sistema funcionar, certo? Pelo que eu entendo, é exatamente essa analogia que tem que ser feita mesmo. Isso, exatamente. Por isso que não importa quantas máquinas estejam gerando, minerando Bitcoin, elas não vão fazer, tipo, se tiver 1 milhão de máquinas no mundo ou 10 máquinas no mundo, a taxa de geração de Bitcoins é a mesma, entendeu? Então não faz diferença você colocar mais ou menos máquinas para minerar Bitcoin. O que faz diferença é que com mais máquinas minerando Bitcoin, você vai ganhar mais comissão pela validação dos blocos. Isso sim. Então se você tem uma máquina validando bloco, validar bloco significa essa validação da transação do Bitcoin, chama bloco. Se você tem uma máquina validando bloco, você vai ganhar comissão X. Se você tem 10 máquinas validando bloco, você vai ganhar comissão 10X. Por isso que tem mais máquina validando bloco, você vai ganhar mais dinheiro. Mas óbvio, isso você tem que pôr aí a conta da energia elétrica. Por isso que é importante você pensar num farm que tenha energia elétrica barata, hardware específico. Não adianta fazer isso. Aonde tem energia elétrica barata, internet barata no mundo? Vietnã. Pois é. Vietnã. Vietnã. Vamos fazer lá. Tem um monte de gente. Tem um monte de gente. Não, o Japão é caro pra caramba. Vamos fazer uma beach farm no Vietnã. Já tem um pessoal que tá fazendo umas beach farms dentro de container. Eles estão montando uns containers com centenas de servidores Blade e tudo imerso em óleo pra refrigeração. Imerso em óleo? É óleo gelado. É tipo uma geladeira, um tanque de óleo gelado. Um computador imerso em óleo? É. Isso é normal. Funciona? O óleo não é condutor? É. Gente que faz, aquela galera que gosta de fazer overclock em PC, tem vários que são montados num aquário de óleo. Ele mergulha num óleo? O óleo computador? Frio, óleo frio, é. Não pode ter drive de CD, né? Que irado, cara. É o futuro, Jovem Nerd. Você vai fazer manutenção da máquina, tem que ser mergulhador da Petrobras. Isso não foi inventado pelo Bitcoin, não. Isso é normal, a galera do overclock faz muito. Por que energia elétrica é barata no Vietnã? Essa é nova. Eles têm escravos. Não. Porque eles puxaram um gato da Coreia. A minha dúvida é o seguinte. Se eu chegar e falar assim, quero que um OPC crie uma Bitcoin. Hoje. Falar assim, quero começar hoje. O que eu tenho que fazer? Peraí, mas tu não usa o PC só pra jogar? Tu usa o PC pra jogar, usa o Mac pra trabalhar. Tu falou isso no outro Endcast. Então, onde é que tu vai minerar Bitcoin? Não, mas eu quero pensar, eu quero pelo menos imaginar o que eu teria que fazer. Basicamente, você tem que instalar um aplicativo que vai se conectar à rede e vai começar a fazer o processamento. Tá, isso. E quanto tempo ele vai levar? Lembra daquele set at home, que era pra ficar processando o seu proteção de tela pra achar, pra interpretar sinal de rádio, de espaço? Sim, sim. Mais ou menos isso. Mais ou menos então, isso. Aí ele vai ficar lá processando. Isso. Quanto tempo ele leva pra fazer uma Bitcoin? Um computador só? Ah, não dá pra saber, mas ele vai, a cada 10 minutos ele vai ganhar uma fração de Bitcoin, porque a cada 10 minutos você vai ajudar a processar um bloco. Só que essa fração pode valer milésimos, milionésimos, centavos, sei lá. A cada 10 minutos você vai ajudar a processar um bloco. E esses blocos são processados a cada 10 minutos pela rede inteira. Então sua máquina vai estar a cada 10 minutos ajudando a rede a processar um bloco e ganhando um caraminguá por isso. É, como é que eu digo pro mercado que eu tenho uma Bitcoin, que é minha. Eu tenho uma conta em algum lugar? Não, você tem um endereço que chama carteira e essa carteira é um endereço como se fosse um endereço de e-mail, só que ele é um código meio difícil de falar, tipo AJ342, B maiúsculo. Então, mas essa carteira, ela é validada pela rede também, é isso? Isso. E como é que ninguém rouba a minha carteira virtual de Bitcoin? Rouba? Ou se rouba? De vez em quando rouba. Rouba? Rouba. Como é que o cara rouba a carteira de... Como é que o cara bate uma carteira de Bitcoin. Vou imaginar o seguinte, você tem uma moeda. O que, que é essa moeda? O que, que é essa moeda? É uma informação ligada à minha conta, é isso? Você tem um código e esse código é o que representa Bitcoin. Mas e ele tá na minha carteira? Ele tá na tua carteira. Daí você quer agora pagar o Marco que vai dar o cabo de alguém e quer... A gente só tá fazendo coisas negativas, né, Bitcoin? Marco, ele apaga a retweet. Ele apaga a retweet. Merda aí, fala, vou usar outra pessoa, porra. Eu não. Marco, ele é decliner, ele apaga retweet. Tá, eu quero pagar o Marco. Quer me pagar por uma coisa lícita, por favor. Vamos fazer um exemplo. Tudo bem, vamos pagar o Marco que tá vendendo casacos, hipotético. Vamos lá, vendendo casacos de muamba. E você vai passar essa moeda pra ele. O que que você faz? Você tem uma chave privada, você pega e gera um número público, que é aquela criptografia público-privada. Daí você, com isso, você fala assim, estou entregando esta moeda pro Marco. E com essa chave que você criou a partir da sua chave privada. Ele fala, eu tô mandando a moeda da minha carteira pra carteira dele. Isso. Isso, esse número é público, todo mundo pode saber. Então, qualquer pessoa pode chegar e falar o seguinte, essa chave era do Alexandre, o Alexandre, essa moeda veio do Cardoso, depois do Cardoso veio de mim e ela foi criada. Então você pode retraçar, como tudo é público, qual que foi a sequência daquela moeda. Peraí, mas aí eu fico uma dúvida. Sim. A galera da Deep Web lá não usa Bitcoin por não ser rastreável? E agora? É. Vem aí o paradoxo da coisa. Ela é rastreável entre as carteiras, mas você não sabe quem é o dono da carteira. Então você sabe que ela saiu da carteira 1 para 2, da 2 para 25, da 25 para 39, mas quem são os donos, você não sabe. Então isso é muito, inclusive isso é interessante, porque é tudo público, transparente, mas ao mesmo tempo super secreto, super privado, entendeu? E aí vem aquele lance de, é uma coisa muito comum no mundo da segurança, inclusive, nego achar que pra uma coisa ser segura, ela precisa ser escondida, e não é assim. É possível fazer segurança com total transparência. O Bitcoin é um exemplo disso, entre vários, né? Agora, mas como é que o cara rouba a carteira do outro? Se ele conseguir roubar essa tua chave privada, igual ele consegue fazer qualquer coisa, entendeu? Eu mando um arquivo foto da Sandy pelada.exe. Você clica, instala um cavalo de Troia pra ficar monitorando sua máquina e fuço o seu HD onde, naquela pasta arquivos secretos Bitcoin. E pronto, copio aquilo ali e pronto. Foi assim que a Carolina Dickman perdeu os Bitcoins dela, então. Se você usar a chave privada antes do cara usar a chave privada dele, você esvazia a carteira dele pra tudo. Inclusive, de vez em quando aí, né, inclusive com as pessoas vão colocar nos comentários e tal, que nego que perdeu o HD com 7 milhões de dólares em Bitcoin. Nossa! Caralho! Mas fica no HD, assim, a parada? Não, chave privada, você põe onde você quiser. É um arquivo. É um arquivo, é isso? É um arquivo TXT. É um TXT. Com 25 caracteres. Você põe esse TXT com 25 caracteres onde você quiser. Se é um TXT, o cara perdeu o HD com um TXT, ele tem uma cópia em algum outro lugar, ele falou assim, caralho... Esse é o lance, esse cara... O cara não fez backup. Ah, esse idiota não fez? Isso, e perdeu 7 milhões de dólares. Puta que pariu. E o backup é um negócio complexo também, porque se você faz backup, você tá ampliando a sua chance de um desses backups vazarem, e se os backups vazarem, fudeu, você perdeu seu dinheiro. Então você pega tipo $1 milhão, faz 10 backups disso, você tem 10 lugares pra nego procurar, entendeu? Em vez de um só. Você quer trabalhar com Bitcoin, você tem que fazer um curso de memorização. É complicado, você bate a cabeça igual o cara da novela, fudeu. Ou então você pega aquele arquivo, imprime, apaga tudo, guarda num cofre e pronto. Rouba sua carteira, fudeu também. Ah, mas qual é a chance do Zé Ramelo que roubou tua carteira saber que, caralho, essa carteira de Bitcoin do cara, tô aí. Não, mas se fosse o único backup, tu se fudeu anyway. Perdeu o dinheiro, ok. É, porque isso é uma outra coisa também, o Bitcoin perdido, ele nunca mais pode ser recuperado. É verdade. Alguém perder 20 milhões de Bitcoin lá em 2140, só vai sobrar 1 milhão de Bitcoins, porque Bitcoin perdido não volta. É tipo dinheiro que você taca fogo, sei lá, não tem como voltar. Não tem como reimprimir. Então, pra isso, vamos ver. Crianças, quando todo mundo descobriu que guardar ouro em casa era perigoso, e porque os bandidos vinham, invadiam a casa e levavam ouro, e você não podia andar na rua com muito ouro na mão também, porque era pouco prático, qual foi a solução que se inventou para você guardar o seu dinheiro de forma segura com garantia? Bancos. O que vai acontecer com o Bitcoin? Banco. Bitbank. As exchanges já são meio banco, né? Toda exchange é nesse sentido aí. Nesse sentido porque você guarda o dinheiro lá. Os exchanges não são bancos, eles são colchões maiores. Que seja, mas você guarda o dinheiro. É um banco sem a vantagem do banco, que é... taxas mais altas. Regulamentação e proteção em caso de desastre. Então, esse é o grande problema, porque vamos pensar, qual que é a maior bolsa de bitcoins do mundo? Quer dizer, onde uma pessoa pode comprar, um lugar onde a pessoa pode comprar e vender bitcoin de uma maneira organizada, entre aspas. É a MTGOX. Eu chamo de GoldSex, não sei porquê. E o que ela era originalmente? Uma bolsa onde as pessoas compravam e vendiam cartas de Magic. De Magic? MTGOX, põe essas letras na sua cabeça. Magic the Gathering Online Exchange. Lugar pra trocar cartas de Magic. Caraca, e o cara... evoluiu pra Bitcoin, maluco? Não, o cara não evoluiu. A MT Gox fez um software que era bom de exchange, de comprar e vender coisas. E a galera do Bitcoin, esse cara que queria fazer essa rede de Bitcoin, foi lá e comprou a MT Gox. Falou, ó, seu software é bom, caguei pro Magic, me dá esse software aí que eu vou tocar ele daqui. E aí, caralho, maluco. Que loucura. Então você vê que já é uma coisa muito amadora ainda. Uhum. Então é o que o Cardoso falou, você não tem toda a regulamentação pra proteger a pessoa. Você não tem toda a regulamentação, não tem nenhuma regulamentação. Porra, cara. Mas, gente, vamos pensar também que é 2009, né? Ó, tem pouco tempo, então relaxa. Se você tatuar o código da Bitcoin. A internet não tem regulamentação e é o tempo que tem. Não vale tatuar o código? Não, porque quando você usar, eu não sei. É, tatuar a carteira, talvez, mas aí... Tatua com rena. O número da sua carteira de Bitcoin não muda nunca, né? É teu aquele número. Isso. Você pode até decorar e... Não pode, tem problema. Pode sim. Só que a melhor prática de segurança, na verdade, é você criar uma carteira para cada transação que você for fazer. Porque carteira é grátis. Você cria, não interessa, sabe? Não, não tem processo, limite tem de carteira. Não tem limite, nada. Então, assim, se você vai fazer uma transação, cria uma carteira nova, porque aí vai ficar mais difícil de rastrear, vai ficar mais difícil daquele cara pegar... É mais fácil o cara ter várias Bitcoins em várias carteiras, porque se ele perder uma, ele não perde a fortuna dele, é isso. Exatamente, dilui o risco. Se você botar todos os seus bitcoins numa carteira, se você perder aquela carteira, ferrou. Agora, se você botar todos os números das suas carteiras num TXT e perder aquele TXT... Caramba, vai ser fudido. Foda. Dá trabalho essa merda. Sabem quem fez isso? Quem? O cara que criou o Silk Road, que foi em Cana. Ele botou todas as coisas num lugar só? Tem uma carteira que tá todo mundo de olho, achando, eu não sei, quase certeza que é dele, que tem 111 mil bitcoins. What? Nossa. What? Ah, mas 111 mil bitcoins dá 111 mil dólares. Peraí, não. Quanto tá uma bitcoin não. agora? Não, tá não. Mil dólares uma bitcoin. Puta 111 que milhas tem lá. Não, gente, não é tanto dinheiro assim. Recentemente na Alemanha foi feita uma transação de bitcoin pra dólares de 180 milhões de dólares. Eu vou falar de novo, 180 milhões de dólares. O Marco Gomes tá muito bem de vida, cara. cento e poucos mil bitcoins, que dá 1 milhão de dólares, é pouca coisa não, pra ele. Cento e poucos mil bitcoins dá 111 milhões de dólares. São exato, 111 milhões de dólares. É pouca coisa pro Marco. Quem diria, quem diria que drogas ilegais dariam tanto dinheiro? Mas olha só. Esse é outro assunto também, viu? Bitcoins, isso é uma coisa que sempre falo, não sei se cabe aqui, mas, pô, bitcoins é usado pra crime, etc. Mas, porra, dinheiro também é isso que eu ia falar. O dinheiro... Banco, você quer falar que é mais que banco? Onde você acha que rolava lá o mensalão? O mensalão rolava no banco rural. Como tipo... se não tivesse falcatrua com o dinheiro e com o banco regulamentado. Todo mundo é regulamentado, mas tem falcatrua com tudo, exatamente. É. Não adianta você pichar Bitcoin só porque ela não é regulamentada, ela é o dinheiro do crime, né? Porque o dinheiro do crime é qualquer dinheiro, né, cara? Eu tenho aqui o blockchain é um site que analisa tudo, diz tudo que tá acontecendo, todas as transações de Bitcoin do mundo. E aí eu tô aqui com essa transação, depois eu posso mandar o link pra vocês, se vocês quiserem até linkar. Foram 206 milhões de bitcoins a um valor de, na época, 150 milhões de dólares. 150 milhões então, de dólares. Então, eu quero perguntar uma coisa. Eu já entendi como é que é a troca de bitcoin. Você troca da sua carteira virtual pra outra carteira virtual e aí, até aí, tá todo mundo com dinheiro virtual. Mas, isso. Na hora de virar dinheiro real, como é, quem é que faz isso? Posso falar uma coisa que é importante? É. Sabe o que funciona muito parecido com bitcoin? O e-mail. E-mail também não é centralizado. Também tem um monte de protocolo, um monte de servidor que se conversa pra poder aceitar ou não aquela mensagem. Uhum. E você manda uma coisa pra um amigo, esse amigo recebe, mas ele não tem acesso à sua conta. É bem... Não é igual, tem um monte de diferença, mas é um jeito legal de você pensar na similaridade. O e-mail também funciona muito assim. É um protocolo aberto, ninguém consegue tirar o e-mail do ar porque não tem um cara só que é o dono do e-mail no mundo. Esse tipo de coisa. Entendi. É bem legal de você pensar. Entendi. É, você pensar que 80% dos e-mails são de e-mail, você tem um dono do e-mail. Eu não sei. Não, viu? Porque o Yahoo Mail é bem maior que o Gmail. Ah, né? Mas usam muito mesmo. Opa, nos Estados Unidos é gigante. É isso que a gente tem, nosso mundinho aqui do Brasil, e acha que é o mundo, cara. Não é, é gigante. Yahoo Mail e Google Plus, né? Eles são enormes. Check this out. Quem é que vai transformar o Bitcoin em dinheiro? Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Eu posso chegar e falar assim... Ah, vamos pegar o Marco Gomes, que é o nosso Marco exemplo Gomes. Da noite. Eu posso chegar e falar assim, Marco Gomes... Você comprou o Bitcoin, não comprou? Você comprou? Comprou? Comprei, ganhei 10% em um dia. Um dia, 10%. E ganhei 67% em duas semanas sobre o meu investimento. De conta bancária, já descontando todas as taxas. Mas eu fiz isso com uma quantia desprezível, porque eu ainda estou vendo como se faz para declarar isso. E eu tô estudando e tal, mas... Porra, mas pra que que serve a Bitcoin? Porra, rapaz. Como é que você vai declarar pra Receita Federal? E olha, eu tive rendimentos de 67%. Ah, se você falar pra um cara da Receita que você... Em Bitcoins. Ele vai surtar, ele vai ter um derrame. Pelas minhas pesquisas iniciais é simples, é só emitir uma DARF com... Não, ninguém quer saber, ninguém quer saber como paga depois de... Ninguém, ninguém quer saber. Que se foda. Não brinca com isso, que a Receita ouve tudo. Eu não quero saber. Eu não quero saber como é que paga imposto de renda aí. Eu quero saber o seguinte. Você entrou na internet, na rede mundial dos computadores. O que você faz? Você imprime uma DARF e fala o quê? Esse dinheiro veio da onde? Ah, cara, eu não fiz, mas você imprime a DARF. Olha aí, Receita. Marco Gomes. Você põe na DARF que você teve o ganho com o investimento. Agora, quais são os termos exatos? Eu não sei. Não tem tempo porque não é regulamentado, cara. Como é que você vai... Como? Eu não sei como. Quando você for conversar com o seu contador, você me avisa que eu quero dizer. Tá bom. Eu quero ouvir ele, o contador ouvir falar o que é um Bitcoin. Você leva esse programa pra ele. É, exato. Eu tô esperando ainda pra ver como faz, mas... Tá, mas olha só, a minha pergunta pra você, eu não preciso saber de imposto de renda, ainda não tá na hora. Imposto de renda é só no começo do ano que vem. Vamos falar de coisas boas. Como você comprou sua Bitcoin? Isso. Existem algumas maneiras, todas elas é basicamente a mesma coisa. Você vai pagar em dinheiro para um site e o site vai te entregar Bitcoins que ele comprou de alguém. Tu vai botar o número do teu cartão de crédito, é isso? Não necessariamente. Não, mas é como se fosse uma compra online. Botar o número de cartão de crédito é meio burrice, né? Mas você põe... Eu, por exemplo, fiz uma transferência bancária de um valor lá ridículo, baixíssimo, para uma conta de um cara no Brasil. Então você fez um DOC? Fiz um DOC. Ok. Eu fiz um DOC e esse DOC apareceu lá no... O cara é humano, então você tem que realmente, como qualquer transação financeira, você tem que mandar confiar. Um fax pra ele? Com comprovante de depósito? Não. Mas tem que confiar que o cara vai ver e vai tomar seu dinheiro, entendeu? É, uma igual quando você compra em e-commerce ou qualquer lugar. Então é mais ou menos quando você lida com casa de câmbio também, que você deposita na conta da casa isso, de câmbio, tá? Isso. Aí eu depositei na conta do cara, o cara não, viu lá... O cara é uma empresa de trade. Isso. É uma empresa de trade, eu não vou ficar falando nome aqui, porque, enfim, não vale a pena, mas... Ah, deve ser Bitcoin com K. Brasil? Não. Aí eu fiz essa transferência pro cara, no valor da minha conta bancária pra conta bancária dele, ele viu, creditou na minha conta e esse dinheiro ficou lá em real, não ficou em Bitcoin. Aí eu uso esse dinheiro pra comprar Bitcoin a hora que eu quiser, tipo um crédito que eu tenho. Ah, você lá. Ganhou um crédito virtual em reais. Isso. Aí você vai em outro lugar. Não, é isso? No mesmo lugar. No mesmo lugar. No mesmo lugar eu ponho lá, criar ordem de compra. Eu quero comprar Bitcoins. Quanto você quer pagar? Você põe o valor que você quiser. É como se fosse o home broker dessa empresa, né? Isso. Eu pus o valor que eu queria pagar lá. E se você pôr um valor baixo demais, ninguém vai te vender esse Bitcoin. Se você pôr alto demais, você vai perder dinheiro. Então eu pus o valor de mercado da hora. Uhum. Tava lá R$755. Vou até falar os valores aqui. Tava R$755 o Bitcoin naquele momento. Uhum. Eu comprei ele a R$755 e eu botei lá que eu queria comprar todo o valor que eu tinha em créditos. Era, sei lá, quanto é, não importa muito. Mas eu botei assim, eu quero usar todo o dinheiro que eu tenho em crédito. 100 mil reais. Pra você comprar uma Bitcoin por 755. Não, frações de Bitcoin. Era menos de um Bitcoin. Frações de Bitcoin. Frações de Bitcoin. Ah, sim, porque tá valendo $1,000, ok. Não, era R$75. E eu quis comprar uma fração. Não comprei o Bitcoin. Bitcoin tá valendo $1,000 essa semana. Semana passada era, sei lá, $100. É. Ah, é, tá. Nesse nível. Eu comprei no mercado de Bitcoin a R$755. E aí, beleza. Eu tive lá X Bitcoins, ou X... Ponto X Bitcoins, né? Isso, a fração. Era, pronto, eu tenho esses Bitcoins. Você não comprou, você não conseguiu comprar um Bitcoin? Ele não queria gastar tanto dinheiro. Não consegui, não quis, né? Porra, de R$700, Marco Gomes. Ah, então, mas eu não quis. Olha aí as ações da Buaca caindo. Tá. Aí, o que eu fiz? E também, isso é que eu tô te falando aqui, né? Você nunca sabe se é verdade ou não. Olha o cara. Aí, o que eu fiz? R$755, comprei em bitcoins, tenho lá .x bitcoins, certo? Esses bitcoins são meus, assim como são ações, e eu vendo a hora que eu quiser. Eu esperei subir. Você paga alguma taxa administrativa para ter essa carteira de bitcoins, essas coisas? Você paga só no momento da transação e é um valor pequeno. É aquela comissão da mineração, certo? Não, você paga uma comissão pela própria... pro exchange. Pela bolsa, né? Pela exchange, você vai ter que pagar. Por exemplo, eu paguei R$4,90, R$4,90, para pôr o dinheiro lá. Ou seja, eu pus X reais, menos R$4,90, que foi a comissão que o cara cobrou para receber meu DOC, enfim, pagar na conta de luz dele, certo? É, certo. O cara criou um serviço e tá cobrando o serviço. É. Isso, exatamente. R$4,90 foi o que eu paguei pra colocar dinheiro lá. Pra transformar esses reais em bitcoins, ele não me cobrou nada e ficou lá o dinheiro. Aí ficou lá em um dia, teve valorização de quase 10%. Então, porra, valorização de 10% em um dia é uma bela de uma valorização. Mas eu comprei no dia 7 do 11, às 14 horas. Eu vendi no dia 19 do 11, 12 dias depois, às 11 da manhã. E eu vendi quando o Bitcoin tava... Eu comprei a R$755. Eu vendi quando o Bitcoin tava a R$1.715. Ah, peraí. O Bitcoin ou o equivalente à fração que você comprou? Não, Bitcoin. O Bitcoin tava R$755 quando eu comprei e tava R$1.715 quando eu vendi. Eu tive um ganho de 67,62% na minha carteira em 12 dias, de conta corrente a conta corrente, já descontando as taxas. Por quê? Porque quando eu peguei o dinheiro de Bitcoin, transformei em real e botei esse real na minha conta corrente, fiz transferência pra minha conta corrente que eu uso no meu cartão de débito, ele obviamente cobrou uma outra comissão, que foi de R$6. Ou seja, me cobrou uma comissão pra eu colocar o dinheiro na bolsa, me cobrou uma comissão pra eu tirar o dinheiro da bolsa. Tá? Uhum. A comissão que ele cobrou é de 2% mais 2,90. 2,90 fixo, não importa tanto, mais 2% do que você vai tirar e pôr na sua conta corrente. Porém, isso só aconteceu porque foi um momento muito especial que o Bitcoin, em um mês, saiu de $100 para $1,000. Isso, assim, não é investimento. Eu sempre falo, isso é muito importante a gente falar aqui, meu. É porque já tem gente assim, ó, vamos trabalhar. É a nova bolsa de valores. Nova bolsa de valores, exatamente. Vou vender tudo e morar debaixo da ponte. Se o senhor K tivesse aqui, ele estaria falando isso. Quem colocou a $100 e tirou a mil, puta que pariu. Fiz um negócio do caralho. Igual eu aqui fiz esse negócio do caralho, ganhei 67% em 12 dias. E quem comprou a 1.700 e se desesperou e vendeu quando caiu a mil, se ferrou completamente. Exatamente. Então não vá vender, não é investimento. E até isso eu acho importante botar. Tem um investidor, Fred Wilson, da Union Square Ventures. Os caras sabem o que fazem. Eles são investidores do Kickstarter, da SoundCloud, do Etsy, investidor do Foursquare, do Duolingo, um monte de coisa foda. Jovem Nerd, sabem o que fazem. Eles são investidores do Jovem Nerd. Pô, tu não ajuda a gente pra nada, meu. Ele falou o seguinte: eu não tô no negócio, olhando no negócio de Bitcoin, investindo em empresa de Bitcoin pela especulação. O Bitcoin, e ele, isso é a opinião dele, tá? Eu tô só expondo aqui. Ele falou: o valor do Bitcoin é que ele pode ser, pras finanças, o que a web foi pra comunicação. Ele vai ser o protocolo de valor global, porque é muito mais fácil fazer transferência, descentralizado e etc., pra você conseguir comprar e vender coisas, empresas conseguirem comprar e vender global, sem muita interferência. Ele fala que é esse o valor do Bitcoin, não é especulação. Então, pelo amor de Deus, não vá especular e não vá vender seu carro pra fazer isso, porque você pode fazer merda. E eu nem o Jovem Nerd temos nada a ver com essa porra. E olha, se você quer perder dinheiro ou ganhar muito rápido, mas mais realisticamente perder, vai na bolsa, porque a bolsa tem mecanismo de controle, e se a ação começar a cair muito, eles acionam um stop e param de transacionar aquele papel. Bitcoin não. É, pode Bitcoin, cair. Bitcoin, ele vai cair e chegar abaixo de zero. Porque a questão é que quando você fala do ponto de vista financeiro, a Bitcoin ter essa supervalorização que ela teve nas últimas semanas é uma porcaria. Porque imagina só que a gente estivesse transacionando agora tudo em Bitcoin. Se eu tivesse 10 Bitcoins na minha carteira, eu não ia querer gastar elas pra nada agora. Porque como ela tá valorizando muito, a cada dia eu tô ganhando dinheiro. Então, basicamente, as Bitcoins estão passando por um momento deflacionário muito grande. O dinheiro tá cada vez ganhando valor. E pra isso, é uma moeda que você não quer gastar. Porque é a inflação que faz a gente querer gastar dinheiro, que faz a gente criar uma empresa para ganhar dinheiro, investir na bolsa. Se o dinheiro sozinho ganha valor, eu não preciso ter esforço para ele poder ganhar valor, e eu vou segurar aquela moeda o máximo comigo mesmo. Uhum. Então, assim, do ponto de investimento, o Bitcoin passou por um momento interessante, mas essa alta do gigante, do ponto de vista de moeda, é uma porcaria para ele. Mas tem uma outra coisa também, que a gente, obviamente, a gente tá falando de um negócio que surgiu em 2009, que tem um volume baixo ainda. Você tem alguns bilhões de dólares transacionando no mundo, que do ponto de vista monetário é pouco. pouco. Enfim, com o tempo essa coisa vai estabilizar. Se as pessoas adotarem, ele vai ficar cada vez mais estável e cada vez mais parecido com o que a gente conhece hoje como bolsa, né? A própria Nasdaq, quando começou, também era uma loucura. E, enfim, É que pro sucesso do Bitcoin, ele não pode ser parecido com a Nasdaq, ele tem que ser parecido com os traders de moeda, né? Que daí é onde ele vai poder aí ser válido. Só que com a transação levando até 10 minutos para ser completada, isso fica meio inviável. Por quê? Então, mas qual é o esquema desse negócio de 10 minutos? Porque se você for fazer uma transação internacional entre bancos e tudo mais, leva muito mais do que 10 minutos. Para você que é pobre. Não, tem uma coisa linda. Inclusive, eu tava recentemente num encontro com empreendedores super fodas e eles estavam super empolgados com Bitcoin. E aí, meu, a gente não tá falando de hacker, de internet, que tem essa coisa anarquista. Não, a gente tá falando de empreendedores, empresários, assim, com interesses muito diferentes dos anarquistas. Eles estão super empolgados com Bitcoin. Inclusive, um dos caras que foi de mercado bancário durante décadas, ele falou o seguinte: os bancos, eles transacionam no mundo dinheiro através da rede Swift, que é caríssima, que é super complicada e que, enfim, é super, super dispendiosa. E a NSA tá de olho nela. E exatamente. A rede Swift é foda. E o Bitcoin resolve esse problema. Então ele falou, cara, do ponto de vista do mercado financeiro, é a parada mais linda que eu já vi na minha vida. Lógico que nenhum banco vai adotar isso amanhã, mas, meu, daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, esse negócio pode ter revolucionado o jeito que a gente faz transação no mundo por conta dessa agilidade, porque 10 minutos pra fazer uma transação Swift é pouco, sim. Principalmente por conta do custo, né? O custo no Bitcoin é muito menor do que o custo na rede Swift. Mas o problema é que o Bitcoin, ele, como você falou, não tem nenhuma regulamentação de mercado. Quer dizer, um mercado de ações, se começa a cair demais, o nego para todo mundo esfriar os ânimos, ninguém pode mais negociar papel nem nada. Vamos combinar que esse problema pode ser resolvido? Esse problema pode ser resolvido com regulamentação, né? Então, mas... não, eu sei, mas... Esse é um problema fácil. É possível regulamentar a Bitcoin? É possível? É só você regulamentar a bolsa. Ué. Vai numa hora, todos os exchanges que quiserem operar no Brasil que cumpram essas regras. Não. Mas isso só que o caráter dele é internacional, né, cara? Você pode... As do Brasil, mas eu posso naturalmente tradar na da Islândia agora. Sim, mas aí pra retirar o dinheiro você vai ter que trazer ela pro Brasil, né? E aí a receita vai estar de olho e etc. Então, basicamente é o seguinte. Pra usar o Bitcoin, você vai ter que transformar isso em alguma coisa, em bem. Esse dinheiro não vai ser vapor pra sempre. Você vai comprar um serviço, você vai comprar um produto ou você vai transferir pra sua conta bancária. Mas nesse momento a receita tá olhando, sabe? Então... Não, então, a receita deve estar desesperada pra descobrir como fazer essa coisa funcionar, né? Porque, como você falou, você... Não, acho que a receita nem sabe que existe. Ah, cara, olha só. Eu não sei não, porque... Ela descobriu agora porque você resolveu pagar imposto de renda em cima de transação de 10 reais de Bitcoin, porra. Será que vai chegar o momento em que o mundo vai ter que regulamentar a Bitcoin ou as economias vão começar a ser quebradas, os bancos vão começar a ser quebrados, porque grandes transações vão começar a migrar para o Bitcoin no momento em que isso ficar mais fácil de ser entendido? No momento em que os governos perceberem que estão perdendo dinheiro, eles vão correr em cima. Por enquanto, só tem 9 bilhões de dólares rodando no mundo Bitcoin. Isso é troco de pinga para o governo. Uhum. Só que tem um jeito muito fácil e muito simples, por exemplo, do governo dos Estados Unidos, não só regulamentar, como controlar o mercado de Bitcoin, e pode ser até uma coisa boa para evitar essa flutuação louca da moeda. Sabe como é que é? Aceitando Bitcoin para pagar imposto. Olha, por quê? Porque eles... É fácil. No momento que o governo passar a aceitar bitcoins e determinar que eu aceito bitcoin para cobrar e para pagar imposto, mas eu pago X dólares por bitcoin. Ele regulamentou o valor, né? Ele é o dono da maior quantidade de bitcoins do mundo a partir desse momento. É. Não, mas então, mas como você regulamentou? Não vai ter mais flutuação louca? É isso? Ele pode estabelecer um valor um pouco acima que o mercado tá pagando e as pessoas vão acima dele. Baixar o preço, ele tá lá embaixo, ele consegue controlar o preço da maneira que ele quiser. Assim como o Banco Central faz com o dólar. Se o governo fizer com que as pessoas deem seus bitcoins pra ele, a reserva dele aumenta. Ele passa a ser dono. Essa é uma das coisas que... É isso que a China faz mais ou menos com o mundo hoje em dia. Não, é isso. E aí é uma outra coisa que você vê, que como o pessoal fala, o Bitcoin é uma moeda que não pode ter dono. Não é bem verdade. Monetariamente, uma pessoa, se ela tiver a maior parte do controle de moedas, ela determina tudo sobre a moeda. O preço, se ela vai ser valorizada ou desvalorizada. Então essa é uma das coisas que você vai ver que não é tão verdade dele, não tem dono. A única falha, nem sei se chama de falha, mas uma característica muito importante do algoritmo do Bitcoin é que se alguém controlar mais de 50% dos bitcoins do mundo, essa pessoa dita o valor, o algoritmo quebra. Só que para uma pessoa controlar mais de 50% dos bitcoins do mundo, ela tem que ser bastante rica, né? Então, se uma pessoa controlar mais de metade dos dólares do mundo também, a coisa mais ou menos vai pro mesmo lado. Então, faz parte do modelo. Mas realmente essa característica existe. Eu não diria que é um dos únicos problemas. Daí entra uma questão que, como o Marco falou, tem investidores que gostam, tem outros que não gostam. Eu acho, assim, minha opinião pessoal, a ideia de moedas criptográficas vão ser uma coisa que no futuro vão dominar. Mas o Bitcoin em si, ele tem problemas muito básicos, eu acho, na construção dele, que fazem com que ele não permita que ele se torne uma moeda global. O fato dele ser uma moeda deflacionária, dele ter um limite de máximo de moedas, então ela naturalmente vai se deflacionar, são coisas que vão acarretar um problema para ele ser uma moeda global. Então você acha que pode ser que uma série de instituições financeiras globais decidam criar um Bitcoin 2.0 totalmente regulamentado, tá, para usar esse tipo de moeda regulamentada no mundo inteiro e meio que deixar o Bitcoin normal morrer, é isso? Eu acho que o caminho vai ser. É como se fosse, Bitcoin... esse moleque aqui de garagem inventou essa parada que funcionou, mas eu não tenho muita confiança porque é muito anárquico, então eu vou inventar a minha versão globalizada e regulamentada, seria isso? Isso aconteceu com o Linux, né? Isso aconteceu com o Linux? Que um monte de Linux fechados, o próprio Sun tem, de empresas respeitadas. Exatamente. Então, eles pegam o modelo da Bitcoin, dão uma melhorada e tal, e criam a própria rede deles, com jogos e prostitutas, criam uma rede Swift Bitcoin 2.0, e aí, de repente, começa a funcionar no mundo? Será que é isso que pode acontecer? Eu que eu acho mais provável do que a Bitcoin atual se tornar a moeda mundial para transações. Existem outras moedas criptográficas, tá? A maior, depois do Bitcoin, é a Litecoin, que vale menos do que o Bitcoin, mas teve um Spike também, teve uma valorização alta aí nos últimos dias, saiu de tipo 7 dólares para 100 dólares em uma semana. E a característica dela é que os blocos dela são menores, então ela replica um pouco mais rápido, você consegue confirmar a sua transação mais rapidamente. Transação que demorava 10 minutos é mais rápida. Mas é que nem você ter um cartão American Express, né? Você vai num lugar e, desculpa, não aceito. Mas tem sala VIP. É por aí. Sabe uma coisa que sempre pega a minha cabeça do lado teoria da conspiração? O Marco falou lá no início que cada vez é mais difícil minerar uma Bitcoin. No início era muito fácil minerar uma Bitcoin. E lá no início, quem que era a única pessoa que conhecia os Bitcoins? Os Illuminati? Não, o Satoshi, o cara que criou essa desgraça. Certo. Se o cara minerou uma tonelada de Bitcoin naquela época, cara... Ele tá bilionário, é isso? Exatamente. ele pode ser... Isso tudo pode ser uma grande jogada dele pra ficar bilionário, mas, porra, se ele fez isso, ele merece, vai. Mas essas bitcoins não teriam que aparecer nas carteiras globais? Se o cara fez tudo isso... Mas elas não são porque não são rastreáveis? E aí? As pessoas saberiam que elas existem, né? Não, só quando ele transacionar. Só quando ele transacionar. Ele pode estar esperando. Quando ele criou, elas não foram... A criação não é uma transação? Não, quando ele passar ela pra frente, que a gente vai poder ver quando ela foi criada. Mas ele deve ter 1 milhão de carteiras, cara. Isso, não, então, assim, uma é só. Pura teoria da conspiração. Mas a gente não sabe quantas bitcoins tem no mercado? Porque eles têm que estar inseridas, não? Ele não pode chegar amanhã com 1 bilhão de bitcoins e cagar o mercado todo. As dele estão por aí, mas elas podem estar espalhadas e... Elas não vão causar diferença nenhuma. Elas estão no mercado. Ele falando que ele pode ter esse dinheiro. Não, ele tá bilionário, só isso. Se ele pegou 100 mil bitcoins, hoje em dia o cara tem 100 milhões de dólares. Aí, parabéns pra ele, cara. Exatamente. Então, se ele conseguiu criar essa corporação, ele conseguiu criar essa comoção mundial em volta de algo que ele criou, velho, ele merece. O cara merece ficar rico, Aí eu acho que ele merece tanto quanto o moleque canalha que teve uma ideia genial essa semana num jogo de futebol lá nos Estados Unidos. Ele imprimiu um código QR, que finalmente serviu pra alguma coisa. Finalmente? Levou um cartaz com o símbolo de Bitcoin e pediu, escrito, oi mãe, me mande Bitcoin. Levantou o cartaz no meio do jogo, a televisão filmou, o pessoal do Reddit viu, achou, escaneou o código e aí de sacanagem começaram a mandar migalhinha de Bitcoin pro cara. Bitcoin. No final do dia, no final do jogo, o cara tinha $24,000 na carteira. Caraca! De um meme de Reddit. Caraca, que gênio. Se fosse no Brasil, tinha roubado a carteira dele. Sabe quem comprou 11 milhões de Bitcoin e hoje tem tipo cento e tantos milhões de dólares porque comprou quando era barato? Não, não quero saber. Internet, claro. Posso falar em off aqui pra vocês o valor? Deve. Pode. Léo, em off, gente. Léo, em off, hein? Uma espada que ele vendeu foi R$ 5 Vai, caralho! Puta que o pariu, vai, filho da puta! Vai tomar no cu! Canalha, puta velho! Puta que pariu! Não, cara, que... Não. O cara pagou, bateu na conta dele. Bateu na conta dele. Essa quantia. Não, cara. Vai tomando... Cara, agora... Cara, não adianta. Dinheiro atrai dinheiro. Eu não consigo passar dos $14 de demonstração do Bubox. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.